autorizado e informe pronto. Corrigindo. Autorizado e mantenha a perna do ventão no 7 aguardando instruções para girar a base. Vamos ver o teórico. Chegou no 754, autorizado. Tô ponto de perda delta, chegou em torre, no 8 decimal 3. Vai aguardar na delta, chamar 283, zona 754. Para pista via Taxway Golf, chame o solo 121, décimo 9, trip 5487. A gente vai livrar na Golf 209, boa. Pode. Solo, boa tarde, é o trip 5487, livrando na Golf, na sua escuta. Trip 5487, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Kilo. Sente Alfa, reporte lá para ingresso na Kilo, 5487. 2173, livre decolagem, 200 graus, 08 nós. Livre decolagem, tá, 3073. Torre voo no 754, tá pronto na Delta. Voo no 754, mantém a Delta. Mantém. Sou 3661, no número 612 para coordenação, aguarde. Como os primeiros 1.200 metros fechados, picho no zero, o vento de 190 graus, 09 nós, livre pouso, picho no zero. Livre pouso no zero, ciente de local em KPC 6702. 3173, decolado 39, controle 119, decimal 35. Bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Gol 600, senhor. Já teria a nossa autorização? Tem aguarde um minuto. Estabilizado no 328. Gol no 328, torre agora 183, tem bom posto. Obrigado. Brazilian 2550, fly heading top position. Down 2000 feet, altimeter 1013. O vento 200 graus, 08 nós. Oi, boa tarde, Gol no 328, estabilizado localizador da pista 10. Botará 00. Flash Charles Zulu, pista no 7. Flash 3. Flash Charles Zulu, solo. Solo 841, nó, livrar 1219. 219, vou livrar a minha 7. Para o pushback, acionamento está no 01. 3566, autorizado, reporte para o táxi. Caralho, obrigado. Azul 4089, na escuta. Prossiga. Ainda não recebi autorização devido ao congestionamento no setor, no centro. Congestionamento, ok, ciente, aguardando então. Tá pronto pro pushback de acionamento no 9. Ok, ciente. Livrou, 6702. Solo Salvador, Gol 394, 400, Galeão. Confirme. Com 394, 400, Galeão. Sente, aguarde coordenação. Livrou, FJET 6702. Foi 702, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi via Kilo. Reporte para ingresso, Kilo, 702. Desviou à direita por 20 milhas, tá? 3173. Autorizado, 3173. ONU 328, livre pouso, pista 10, deslocada. O vento 200 graus, 07 nós. Certo, livre pouso, 328. ONU 754, decolado 42, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde, obrigado. ONU 328, informa o tráfego à direita, fazendo o TGL na pista 17, não vai interferir com o seu pouso. Está 500 pés. O meu hotel Oscar, Tocoi arremeteu aos 42, vai ingressar na perna do vento da 17, reporte para a base. Vento vai ingressar para o vento 17, reporte para a base. O meu hotel Oscar. Web 6702, táxi V em frente. Alfa é após Juliette, o gate 08. Alfa, Juliette, por 8. Azul 4089, copia. Prossiga. Azul 4089, autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 119.35, código 5001. Aprovado para a Vitória, nível de voo 360, pre 50, decola no 0, curva direita, da de Nerd, 1935, controle, transponder 5001, azul 4089, pushback, acionamento no 9. RT, está menos o nível, azul 4089? 36. Azul 4089, correto, autorizado para o acionamento, reporte para o táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chamará para o táxi. Para cruzamento do campo, Romeu Polasca. Romeu Hotel Oscar, livre cruzamento do campo, reporte para a base da 17. Reportará para a base da 17, livre cruzamento, será pouso completo, Romeu Hotel Oscar. Ciente, reporte para a base, para pouso. Bônus 328, solo 44, a livrar 219. 219. 17, turn left, Momo, departure, Albo, transition, after direct to Bayan position. Salvador control 119.35, SCOG 5563. You repeat after departure 17, turn left, Momo, departure, Albo, transition, after direct to Bayan, Bravo, Alpha, India, Alpha, November. How's your flight plan? Okay, after Alpo, the point is Bravo, Alpha, India, Alpha, November. Okay, that's correct. To start up, call tower 118.3, squawk 1, correction, 21013. Com o Pro Diamante autorizado pelo CZP 110. Ok, Eco Papa Serra, desça para 3.000 pés, autorizado Pro de Top, ajuste 013. Para 3.000, autorizado Pro de Top, o Eco Papa Serra, ajustado 013. Fox Alpha X-Ray, correct. Call tower 118.3. Fala, gol no 328, levando a Alpha, boa. Gol no 328, táxi via Alpha, reporte para ingresso, táxi via Kilo. Reportarei Kilo, gol no 328. Seu 3834, número 2, aguarde. Aguarde. Start up report, red to text, Fox Roger Alpha X-Ray. Gol no 924, copia. Vai, quantas? Gol 0924, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whiskey 58. Decolagem da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, código 5014. Antônio, tá 190 graus com 190 nós. Aracaju, o controle 119.35 e o transponder 5014. Por 924 correto, responde para posicionamento. Então, olha, para o táxi, está 3666 com POV de 164, a nossa autonomia, 2 horas e 47, alterna registro. Está 3566, autorizado táxi via Índia, Alfa e Delta, QNH 10 no 3, no ponto de espera, chame torre 1 no 8, decimal 3. Índia, Alfa, Delta, chamará 3, no 3. Tem um desvio à direita devido a formações pesadas? Autorizado. Grato, Papa Serra. 24, pushback, acionamento, portão 05. 924, número 2, agora para o puxa guarda. Se escuta. Para o táxi, o azul 4089, 107 a bordo, 3 horas e 5, alterna com fim. 4089, autorizar o táxi via Juliette, Alfa, reporte para ingresso na Delta. Ele táxi Juliette, Alfa, vai reportar para ingresso na Delta, azul 4089. Voo no 328, ingresse primeira esquerda, via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3, reportar ingresso no pátio 1, voo 328. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Whisky Fox Lima, acende da Romeu. Whisky Fox Lima, boa tarde, identifique, desça para o 040, chegada Amã, ajuste no 0 no 3. 040, chegada Amã, 1013, está mantendo 8 graus à esquerda, por mais 15 milhas devido à formação positiva. Positiva, qual seu término na Proditoc? Positivo, após Proditoc, Whisky Fox Lima. Passat Alpha X-Ray, altimetro 1012. Ok, may I clear to enter runway 17? Affirmative. No 924, tem o tráfego da companhia ingressando, saindo do pátio 3 ingressando no pátio 1. Após a mesma livrar área, autorizado puxa, reporte para o táxi. Ok, coordenação reportada do táxi 924. Para ingresso pátio 1, gol no 328. Gol no 328, autorizado ingresso, gate 07. Cruzado 07, gol no 328. Bravo X-Ray Fox, informe o destino. Bravo X-Ray Fox, informe o setor. Sente Bravo X-Ray Fox, autorizado 1.000 pés, corredor forte, após a decolagem da 17, curva esquerda, controle 119.35, código 0120. Ponto espera da Delta. Azul 4089, mantenha a Delta. Mantenha ponto espera na Delta, 4089. Decolada 52, controle 119.35, bom voo. 935, obrigado. Né, a Force 250, over automatic, runway in sight, landing gear down and locked. Ok, Brazilian Force 2550, clear to land runway 10, inform the first 1200 meters, runway 10 is closed. The wind is 200 degrees, 06 knots, 6 knots. Clear to land. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita, saída da El, transição Bless. Corrigindo da El, correto da El Bless, controle 119.35, código 5015. 400, autorizado Galhão, Brasil 14, decola da 10, curva direita, da El Bless, 1935, 0195, bom 394. Bono 394, correto, autorizado posicionamento, é posto para o táxi. Livre, porta para o táxi, 394. Para o táxi está 3834 com 95 a bordo, 4 horas e 3, Teresina. A passagem da aeronave na final, a linha mantém pista no zero com a cabeceira deslocada. Obrigado. Tá 3661, não copia? Tá 3661, autorizado Ilhéus, nível 220, via Golf 677. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição coral. Controle 119.35, código 5016. Correto, porém modifique a saída agora, é da El Leda e após direto Ilhéus, TAM 3661. Acionar Chame Táxi, Brava Sway, Foxtrot. Correto, reporte para posicionamento, TAM 3661. Táxi chegou no 924, 2 horas e 40, Salvador, e nosso PAB de 145. Chegou no 924, vai seguir para a Furatan, que está ingressando agora na Alfa. Reporte para ingresso na Delta. Reportaremos, segue a aeronave da TAM, reporta para ingresso na Delta, confirmado PAB 165. Ciente, 165. Informe o destino. 12685, 124. 12545. 12545, obrigado. Estabilizado no localizador, Eco Papa Serra. Também Torre Agora, 118.3, Bom Pouso, Serra. Obrigado, bom final de semana. Whisky Fox Lima, desça para 3.013. Para 3.013, Whisky Fox Trot Lima. No ILS a 2 milhas de Simbra. Ciente, Eco Papa Serra, aguarde pista livre. Informe os primeiros 1.200 metros fechados. Ciente, Eco Papa Serra. Torre, boa tarde, TAM 3834. TAM 3834, mantenha a Delta. Ela mantém a Delta, TAM 3834. Ciente, mantém a posição na Alfa antes da Delta, com 924. Ele vai manter posição, 924. Fala, Salvador, boa tarde, trip 5489, Vitor Romeu. Boa tarde, Vitor da Conquista, nível 140, aguarde autorização. 089, decolado 858, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Eco Papa Serra, livre pouso, pista 190, deslocada em 1.200 metros. O vento 200 graus, 09 nós. Autoriza circular pela direita para pouso na 197. Eco Papa Serra, informo que negativo circular. Se cancelar o plano, será, aguardará previsto 360. Possível após bombe, cumpriu o rinave da pista 10. Sim, será autorizado. Outro Salvador da tarde, passatão Vitor Índio Juliette. Vitor Índio Juliette, Salvador, prossiga. Centro da instalação, Romeu, procedente de Valência, 1510. Do corredor Caixa Prego, acionado 0160, 07 no todo. Vitor Índio Juliette, ajuste no 013, ingresso nos corredores visuais, reporte interlado. Reporte interlado, Juliette. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089, Dael Diner. Proa de Dael, subo 360, vigilância azul. 360 na proa de Dael. Ah. mantenha pistola zero, então 3, 2, 3, 4. Ok, seu pai está vivo. Fox Lima, desça para 2000, informe estabilizado no ILS. Para 2000, reportará estabilizado, isso que Fox Trot Lima. 00 degrees, 09 knots. Via de cor, Fox Alpha. Azul 4089, devido a formações, pode voar na proa 185 por aproximadamente 15 milhas? Autorizado. Ok, obrigado. Siga. 10, alterna Maceió. Voo 600, autorizado táxi via Juliette, Alfa, reporte para ingresso na Delta, NH1013. Juliette, Alfa com 1013, reporte para ingresso na Delta, voo 600. Voo 924, autorizado ingressar na Delta, quando tiver o espaço, em um ponto que espera, chame torre no noite, decimal 3. Noite, quando lembra, é lá na Delta, prossegue, chama a torre, 718, o 3, 924. Eu te aguarde. Interceptando. 3 milhas. Trot Alpha X-Ray, Airborne at 01, contact 119.35. 11935, Fox Alpha X-Ray, Gray. De passo, estação para patrão Fox Alpha X-Ray. Patrão 917, Weba. Momo de passo, Weba left turn now. Confirme, Fox Alpha X-Ray. Fox Alpha X-Ray, Momo de passo from 17, turning left to now. 0 graus, 10 nós. Passe a livre ponto. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette, autorizado táxi, reporte para ingresso na 17, o ajuste 1013. Proa 230 por 30 milhas para evitar. Estar 3834, mantenha a posição. Mantenha. Está livre o cruzamento imediato de força aérea? Confirme quem chamou? Força aérea 2550, autorizado cruzamento imediato. Oh, no ILS, Whisky Fox Track Lima. Whisky Fox Lima, chame torre agora, 1 no noite, decimal 3. 183, Whisky Fox Track Lima. Oi, de Salvador, Papatango, Whisky Fox Track Lima. Foxtrot em Lima, reporte final de 5 milhas. Poderia confirmar o vento? 190 graus, 11 nós, Whisky Foxtrot Lima. Positivo, está presente, cancelando nosso plano IFR, estamos em condições visuais, proponho base pela direita, 197. Whisky Foxtrot Lima, a 5 milhas final da 10, está autorizado o cancelamento ao 03, reporte para a base da 17 pela direita. Positivo, as 5 milhas se ingressará na base pela direita, 107, Whisky Fox Track Lima. 7 é Charlie Zulu, aguarde para o táxi. Oh, boa tarde, tá 3192. Agilizando o Eco Papa Serra. Para Mato Maior. 330, sente o guarda de coordenação. A 3834, livre da colagem pista 10. O vento 200 graus, 11 nós. Livre da colagem pista 10, tá 3834. 5 milhas, livrando isso da 10 para a base pela direita, 17, Whisky Fox Trot Lima. Quente, reporte final da 17, Whisky Fox Trot Lima. Portará, Fox Lima. Fox Alpha X-ray, say you're heading for destination. Ideal heading 275. Confirm? 275. Da área 2550, autorizado o cruzamento da 190. Ao 367. Aguarde. Quatro na Delta, ponte espera pronto. Voo no 924, mantenha a Delta, boa tarde. Mantenha igual, 924. São 3834, decolado ao 05, controle 199, decimal 35, bom voo. 199-35, tá 3834. Voo no 394, me escuta. Stray Foxtrot, aguarde. Boa tarde, tá 3834. Tá 3834, subou 370 na Momo Vigilante. 370, tá 3834. 0 graus, 10 nós. 7, baixou e travou, livre pouso 97, Whisky Foxtrot Lima. Vitor, 366. 366, acho que por enquanto será melhor o 367 por causa de informações. Ótimo, então eu vou indo para o 367, após o voo 366, desça para 040. 367 para 040. Quilo Quebec, saia sobre Vitor, curva esquerda para o 090, desça para 3000 pés. 1924, ali mantém pistola 10. Ali mantém 924. Gente.